Estamos apresentando Encontro Central. Canções imortais. Bulma sen, bulma gizma dibe, gafok niyo, khamma, limet kiti sama su, aksigin, bekuma, kuma khol dal dine yo, linek kasi yo, mo nesi man, li nesi ni, mo eti len yakwalo. It's not a second, we're 7 seconds.